início deste dia que amanhece, eu venho te pedir saúde, força, paz e sabedoria. Eu quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Eu quero ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês, e assim ver apenas o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito, e que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me com a tua beleza e que no decurso deste dia, dia 18 de junho de 2017, mais um dia único em minha vida, que eu te revele a todos. Amém. YJ241 1110 kHz. Ondas médias. Rádio Paiquerê de Londrina. Havia um pequeno menino que queria encontrar com Deus. Um dia encheu a sua mochila com pastéis e suco e saiu para brincar no parque. Quando ele andou umas 3 quadras, encontrou um velhinho sentado em um banco, olhando os pássaros. O menino sentou-se junto com o velhinho, abriu sua mochila, ia tomar um gole de suco quando olhou o velhinho e viu que ele estava com fome. Então, lhe ofereceu um pastel. O velhinho, muito agradecido, aceitou e sorriu para o menino. Seu sorriso era tão incrível que o menino quis ver de novo. Então, ofereceu-lhe o seu suco. Mais uma vez o velhinho sorriu para o menino. O menino estava tão feliz, muito feliz. Ficaram sentados ali, sorrindo, comendo pastéis e bebendo suco pelo resto da tarde, sem falarem um ao outro. Quando começou a escurecer, o menino estava cansado e resolveu voltar para casa. Mas antes de sair, ele se voltou e deu um grande abraço no velhinho. Aí o velhinho deu-lhe o maior sorriso que o menino já havia recebido. Quando o menino entrou em casa, a mãe, surpresa ao ver a felicidade estampada em sua face, já disse: "O que você fez hoje que te deixou tão feliz, meu filho?" O menino respondeu: "Eu passei a tarde com Deus. Você sabia que ele tem o mais lindo sorriso que eu já vi?" Enquanto isso, o velhinho chegou em casa com o mais radiante sorriso na face e perguntou: "Por onde você esteve que você está tão feliz?" A pergunta para o velhinho foi formulada pelo filho. O velhinho respondeu: "Comi pastéis, tomei suco no parque com Deus. Você sabe que ele é bem mais jovem do que eu pensava." Resumindo, a face de Deus está em todas as pessoas, em todas as coisas e tem todas as idades, e são vistas com os olhos do amor e do coração. Portanto, você tem tudo para oferecer um sorriso para todas as pessoas. E esse sorriso é o sorriso de Deus que está guardado dentro de você. Vai querer.